sigo. Mike Eco Delta, está autorizado sobrevoo no Pelourinho e regresso para o litoral sul. Porém, acredito que não perca o contato com o controle não, porque outras aeronaves conseguem contato a essa altitude ali no Pelourinho, a não ser que o senhor vá descer. Gol no 6-1-3, chama Recife 1-2-8-8. Confirma a frequência? 1-2-8, decimal 8. Recife 1-2-8-8, 6-1-3, boa. Guarulhos, 360 autorizado, Apezulu 10 Bridge, Apezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5110. Autorizado, são São Paulo Guarulhos, nível 360, Alfa Zulu 10 Bridge, Alfa Zulu no meia, trava até o Zulu, direto 13, decola pista na 0, curva direita, Israel, Leda Bridge. 208 controle, 1895 a torre, 5110 Ultramon. Correto, chama o ponto estacional. Prossiga. Autorizado, Mike Eco Delta. Gol no 604, aciona a identificação, desce para o 050 na chegada Mari. Oceania 6310, aciona a identificação, desce até o 060 na chegada Mari. 060, Mari, 6310. Liga. Gente, Mike, o Delta reportando farol da Barra. Rua 22, desce para 2000 pés, QNH 10 no 1, autorizado ILS XBR, reposta estabilizada. A 2000, ajustado em ordem, autorizado o procedimento, reportará estabilizado. Salvador, Gontrim 98, boa noite. Gente da informação. Tango. Gol no 398, aciona a identificação, desce pro 070, chegada Mari. Identificou, descendo ao 070 na Mari, gol no 398. Boa noite, autorizado Campinas, 380. Desconsidere bloco 1 no alfa e bloco. Na bloco pode considerar, apenas desconsidere bloco 1 no alfa, que é uma saída. Então, Apesulo 10, bridge Apesulo 16. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 1-20.8, torre 1-8.95, transponder 5001. Azul 9145, autorizado Campinas, nível 380, decola Pistão 0 com curva direita, perfil da Dael, Leda Bridge, volta para o Zulu, 16, acesse Bravo até o Zulu. 1208 o controle, 1895 a torre e 5001 é o transponder, azul 9145. Correto, chama o tanto para acionar. Chamará 9145. 6310, redução 2209. 2209, Gol no 604, desce para 3 mil pés, que legal no 0 no 1, reduz até 1709. 3 mil no 0 no 1, 1809, gol no 604. Gol no 398, redução 2209. 230, gol no 398. Solo Salvador Azul 9145 para pushback Paranel. Autorizado Simtax, 9145. Autorizado direcionamento Azul 9145. Na 6310, redução 2209. 2-0-0. Informa velocidade dedicada. Até a partida presente, 140. Sim, 1-2-2, estabilizou. Ainda negativo. Reporta a estabilidade. Gol no 604, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, com 1-4-0. Sim, 604. O Xané 6310 para o sequenciamento, curva esquerda para o A030, limite ao localizador. A030, limite forte, 6310 está autorizado a descer até 4 mil pés, que é legal no 0 no 1. É 4 mil pés, 0 no 1 no 1 no 1, 3. Estabilizado, rumba 22. Rumba 22, completa aproximação, torre 1 no 8, 9. 18, 9, 9. Mike Eco Delta chama a torre 1-8-9-5. Salvador, boa noite, é o Rumba 22. Estabilizada a aproximação, Fenão no 0, baixado e travado. Rumba 22, tráfego avistado, vento 080 graus, 09 nós, o ajuste no 0, 1-1, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0 para o 22. Vai cruzar 80 por 70, ao 398. Gol no 398, desce até o 050. 50. Solo Salvador Azul 9145 está acionado com 05 a bordo, autonomia 4 horas e 10, alternando o galeão pelo Amparo. Vai ser aprovado em frente, via pátio, Índia, até o ponto de esperada 10, lá torre 1895, ajuste 1011, 1-0-1. Autorizado, tá aqui em frente, Índia Brau, no ponto de espera, chama torre 1895, azul, 4-9-1-4-5. Azul, 1-3-1-0. Isso é um Embraer da Força Aérea. A 113 nós. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0 na Mari, 398. Gol no 398, mantenha presente proa sobre vetoração até o localizador. Mantenha proa até o localizador, gol no 398. Deixa, tá vindo, mais uma tá chegando, tem mais uma Avianca, que é o terceiro, mas tá com uma sequência aí, tá chegando uma sequência aproximadamente umas 5 aeronaves. 17, mas nossa decolagem vai ser intercalada entre alguns sábados ou vai ser aos 5? Aí é, você chegar com a torre, ok? Então ele espera com a torre vai ver o melhor espaçamento para poder decolar a sua aeronave. A gente pode dar presente ao treinador para frequentar a torre? Afirmativo, 1295. Obrigado, 1295, azul, 914. A mínima de ground speed 1339. Sim, chegou 1604. Natal, nível de voo 37 aprovado, só um minuto, prepare a boca. No 604, continua a aproximação, reporte na DA. Chama lá. Gol no 398 para o localizador, curva direita para o 055, repórter estabilizado e reduza para aproximação. Direita 055, retornando, gol no 382. Gol no 398 está autorizado 2000 pés. 2000 pés. Gol no 45, boa noite, Matheus, ponto de espera. Gente, nosso decolagem vai ser após o pouso dos dois traços na aproximação final. Positivo, após os dois traços na aproximação final. O seu aerolinho decola assim que autorizado? Afirmativo. Temos um tráfego já próximo de Duna. Então o senhor aguarde minha autorização para ingresso na pista. Mas eu consigo manter a posição. Rumba 22-25, com gentileza, pista à esquerda, agilizando. Estamos indo para o pouso na aula zero. Agilizando. Salvador Oceano 630, estabilizado, sinal no zero. Por rumo a 2-2, repartista livre. ADA, gol no 604. Gol no 604, vento 080 graus, 089, livre, pouso na 1-0. Livre, pouso, gol no 604. Na 6310, boa noite, com sua aproximação. Segundo para o pouso 1-0, nave que o precede é um Boeing da Gol, 129 nós. Gente, ó, 6310, tá. Salvador, boa noite, Trip 5218, temos a informação de Tango. Trip 5218, aciona a identificação, desce para o 060, chegada Mari. Para o 060 na Mari. Está no localizador, visual com a pista, gol no 398. No 398, completa a final, torre 1 no 895. 295, uma boa noite, gol no 398. Boa noite. Correto, sendo quando o plano está no posicionar. Fala, gol no 604, livrando a Cisco. 604, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, obrigado, gol no 604. 35, quando autorizado, decola de imediato. Afirmativo, decola separado. Sim, já faz o pouso do Airbus da Avianca, ali mantém a cabeceira no zero. Após. Após passagem da Avianca. Prossiga. Está autorizado, Mike Eco Delta. Obrigado, pushback, acionamento, portão 9, fique atento com a... Frank, visualiza, fica atento, tá tendo obras a sua retaguarda, posição remota, homens e máquinas, fica atento, 985, chame o táxi. Bono 604, vai ingressar a Juliette, portão 2. Autorizado ingresso, Juliette 02, Bono 904. Oceania 6310, no solo 29, livre direito, chame o solo em 121, decimal 9, utilizando a liberação da pista. 219. Azul 9145, vento 070 graus, 109, livre decolagem, 109. Ok, está decolado. Salvador, Ocean, é 6310. Me 3-1-0, chamou? Afirmativo, livro Alfa. Prossiga via Alfa, reporta na Juliette. Via Alfa, reporta na Juliette, 6310.